ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar do sistema de cotas raciais na educação. Mas não apenas dessa questão, vamos abrir o leque a partir daí, até porque nós temos uma decisão judicial em cima de uma ação afirmativa do Ministério da Cultura, e a Justiça Federal suspendeu os editais de incentivo à cultura negra lançados pelo Ministério da Cultura em novembro do ano passado por entender que representam uma prática racista. Era uma linha, na verdade, de financiamento cultural no valor total de 9 milhões de reais. E era a principal novidade da gestão Marta Suplicy à frente do Ministério da Cultura. Ela assumiu há cerca de 9 meses, prometendo políticas de inclusão. Mas nós vamos começar tratando da política de cotas na educação, e porque um estudo recente da semana passada revela o acerto dessa política afirmativa e de inclusão racial, e diz que realmente os alunos que entraram pelo sistema de cotas têm tido um bom aproveitamento, ao contrário do que muitos críticos dizem. E nós estamos aqui no estúdio para tratar desse assunto com a representante da Fundação Cultural Palmares aqui no Rio, Neia Daniel de Alcântara, com a Samara Viana, que é estudante do quinto período da Escola de Artes Visuais da UERJ, e também é uma militante, na verdade, porque ela veio aqui com Virando Bicho, que é um documentário do qual ela participou e que também já está até com exibição prevista na TV, no Canal Brasil. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. E ela, propriamente, não é da cota de racial, mas ela entrou para a universidade pela cota social, que também é uma outra política afirmativa que também é bastante questionada. E, por último, mas não menos importante, o advogado Renato Ferreira, especialista em direitos humanos e mestre em políticas públicas, atua junto ao Educafro, organização não governamental que promove a inclusão da população negra e pobre nas universidades públicas. Portanto, tem a Samara e a Neia como público específico, né? Pobre e preto. Nessa inclusão aí. Eu quero dar bom dia primeiro a Neia. Neia, você está indo nesse cargo, né, na Fundação Palmares, e a sua indicação foi muito festejada aqui no Rio de Janeiro, no Facebook. Era impressionante, né? O pessoal da Lélia Gonzalez, né, do Memorial Lélia Gonzalez, e mais da Fundação Palmares mesmo, e o pessoal também que faz o Prêmio Abdias Nascimento de Jornalismo, todo mundo festejando a sua chegada. Então, seja bem-vindo aqui ao Tema Livre também. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Bom, eu assumi no dia 2 de abril a convite do presidente da Fundação Palmares, José Wilton Cobra, que é uma pessoa assim excelente, que nós já trabalhamos juntos aqui na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no Centro Cultural José Bonifácio. Num primeiro momento, eu pensei em dizer não, porque o serviço público, principalmente quando tratamos da questão negra dentro do serviço público, os embates são muito grandes. Eu agora já tenho 21 anos, né? Não tenho mais 15 anos. Então a gente pensou, não, vou ficar deitadinha na rede lá em Saquarema, que é bem melhor. Mas eu parei, pensei, e por que não? Afinal de contas, existe muita demanda, muita coisa a ser construída em prol das ações afirmativas, principalmente ligadas à cultura. E a gente foi à luta novamente. E eu quero agradecer principalmente às entidades, aos amigos, às pessoas que, através do Facebook ou pessoalmente, vieram me parabenizar. A luta é grande e a gente não está sozinho. A luta continua, companheira. E todos nós juntos, com toda certeza. Como é que você vê essa questão das cotas na educação, das cotas raciais e também sociais na educação, esse sistema de cotas que são políticas afirmativas? As políticas afirmativas, elas não se resumem somente às cotas. Normalmente, no senso comum, as pessoas confundem, acham que política afirmativa é só cota. Não, é um leque muito maior e que é necessário para que nos tornemos realmente uma democracia racial. A gente sabe que ao longo de todos os séculos, né, já que a gente já está no século XXI, a população afro-brasileira foi sempre massacrada. E que caminhos nós temos para mudar essa realidade? Ninguém quer ser superior a outra etnia, muito pelo contrário. O que nós queremos é o nosso espaço de direito, não é? E mudarmos a situação de nosso país. É engraçado que eu fico pensando, uma figura muito importante no processo de abolição para mim foi André Rebouças. Ele queria que a abolição da escravatura acontecesse, mas ao mesmo tempo com uma série de fatores que aproveitasse essa mão de obra negra. Puxa, se isso naquela época, em 1888, fosse realidade, hoje com toda certeza teríamos um Brasil muito, muito diferente. Quer dizer, um Brasil que na prática seria o que rotulam aí, né, dessa democracia racial, claro, que é da boca claro. Para fora. Só para constar aqui, o André Rebouças era amigo do imperador, foi embora no ano seguinte à abolição para a Europa com o imperador e se suicidou. Se suicidou de desgosto na ilha lá de fora, né, no exílio. Quer dizer, na verdade, é uma história dramática, trágica essa história do André Rebouças, mas ao mesmo tempo é a história que reflete bem o que tem sido a trajetória da população negra no Brasil. Renato, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Bom, muito bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com excelentes quadros para discutir um tema tão relevante, né? Eu queria só me congratular com o programa e agradecer, como eu prometi, ao taxista Roberto, auxiliar, que me trouxe aqui com agilidade para poder estar aqui no tempo correto. Legal, Roberto. Fique ligado, então, aí, acompanhe. Rio de Janeiro, que não é fácil. Mas vamos lá. Bom, as políticas de ação afirmativa, hoje elas são... Eu tomo que é um dos fatos sociais mais importantes vividos pela República Brasileira nos últimos anos, né? Talvez, desse início de século para cá, sem dúvida alguma, está aí entre as três principais questões. Nós tivemos durante um bom tempo um debate muito forte que polarizou a mídia, polarizou setores da academia e a própria sociedade no sentido de ser contra ou a favor a política de cota, meio que como se fosse a política de cota simbolizando todo esse processo de reivindicação histórica da sociedade brasileira organizada em movimentos sociais, em especial o movimento negro, por políticas de inclusão da população negra. Né? Isso é uma reivindicação histórica no movimento negro brasileiro, que levou muitos anos para se construir isso para o governo, para que o governo traduzisse essa reivindicação histórica em políticas. E no momento que o governo começa a fazer isso, que nós temos um marco aí significativo histórico, que é a partir de 2001, por conta dos influxos da Conferência de Durban, na África do Sul, né? Que esse processo começa de maneira mais efetiva, nós tivemos então esse avanço. O que a gente percebe desses 10 anos assim, que nós estamos adotando as políticas de ação afirmativa, 10 anos depois das primeiras políticas começarem a ser adotadas no Brasil, elas começam a ganhar uma certa instabilidade institucional. Por quê? Recentemente eu escrevi um artigo que faz um pouco desse panorama de 10 anos de políticas de ação afirmativa no Brasil, com um livro coordenado pelo professor Emir Sader, em que eu aponto a seguinte situação. Quer dizer, as políticas de inclusão da população negra ou políticas de ação afirmativa, elas se tornaram, ao longo desses últimos 10 anos, uma questão de Estado. Durante muito tempo foram políticas, foram reivindicações históricas do movimento negro, e na academia ficavam ali restritas a uma área acadêmica que era relações raciais, tanto na sociologia quanto na antropologia. Então, ela sai desse papel mais coadjuvante e se torna um papel de protagonismo no momento em que você tem uma Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial criada pelo governo federal, não é? Você tem legislações de promoção da igualdade racial. Eu vou citar aqui o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e recentemente a Lei de Cotas. E você tem o Supremo Tribunal Federal julgando a constitucionalidade das cotas por unanimidade. Então você tem o poder, né, do Estado brasileiro, seja ele legislativo, executivo, judiciário, se manifestando favoravelmente à política. O que que significa isso no nosso entendimento? É de que a política de ação afirmativa, ou a política de inclusão, ou esse processo de inclusão ou de transformação social da população negra via ações afirmativas, tornou-se uma questão de Estado. Não é mais uma simples reivindicação, não é mais uma coisa isolada. É a República Federativa do Brasil que está se manifestando a favor dessa política. Então, agora nós estamos em outra quadra desse processo, né? Nós temos que reivindicar agora a efetividade do que a gente conquistou. Porque uma coisa, num país contraditório e com questões sociais complexas como a nossa, como o nosso, é a gente conseguir a política em si. Outra coisa é a entrega dessa política, a efetividade dela é para o cidadão, que é o que a gente quer. É chegar onde André Rebouças sonhava chegar, né? Isso, alcançar, que era o que ele queria. Uhum. Agora eu queria passar para o outro lado do balcão e chamar a Samara, a participação da Samara Viana. Ela é estudante do quinto período da Escola de Artes Visuais da UERJ e também participou desse documentário, vídeo documentário Virando Bicho, que vai ser exibido oportunamente no Canal Brasil. E Virando Bicho aí não é no sentido de se revoltando, é fazendo um jogo de palavras, porque bicho é o calouro, né, na universidade, então Virando Bicho é isso aí. Mas eu queria saber, Samara, em cima dessa questão específica das políticas afirmativas e da lei de cotas, se você entrou pela lei de cotas social, pela lei dos pobres, né? Se você não tivesse essa lei de cotas, você estaria na universidade? Qual é o valor que você vê nessa questão dessa política afirmativa? Bom, primeiramente, bom dia, tá? Olha, esse filme para mim significou, assim, muito mais do que um filme, né? Na verdade, se não fosse o filme, eu acho que não iria entrar na universidade esse ano, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu estudei durante um ano antes de começar o filme, não consegui passar no vestibular, tá? Entrei pela Educafro, inclusive, num curso comunitário, né? E fiquei estudando esse ano inteiro, morando distante das coisas, distante da universidade, distante do que eu podia acessar em relação à educação, né? E quando esse filme aconteceu, eu já estava morando mais próximo do centro da cidade, comecei a estudar num outro curso chamado Vetor, né? E foi quando aconteceu esse filme. Eu acredito que não foi a cota necessariamente que me deu a possibilidade de entrar na universidade, foi meu esforço, com certeza, né? Eu estudei muito, assim, foram 2 anos de muito esforço, assim. Mas a cota, com certeza, facilitou a minha entrada na universidade, né? É uma conquista, como disse o Renato, com, né? Certeza. É uma conquista do Estado brasileiro. Aliás, essas políticas afirmativas todas, principalmente voltadas para a questão racial do negro, elas são políticas, eu diria que não são compensatórias, elas são afirmativas no sentido de que elas realmente tentam corrigir erros históricos, que o Giovanni Harvey diz, olha, esse racismo é estruturante na sociedade brasileira. Então qualquer ação que você tome nesse sentido de inclusão racial, ela é uma ação bem-vinda e uma ação corretiva de desvios da sociedade. Eu queria chamar a atenção aqui apenas para uns dados que a Luciana Valle, que é a produtora, me passou aqui junto do roteiro de hoje, dizendo sobre essa questão do sistema de cotas na educação. Uhum. O sistema de cotas não rebaixou o nível educacional nas universidades. Isso é uma pesquisa feita pela revista Isto É, e que foi publicada agora no mês de abril. Os cotistas negros e pobres conseguem acompanhar o ritmo dos seus colegas não cotistas e não desistem no meio do caminho. Eu diria até que há alguns casos já documentados, já registrados, em que eles superam, uhum, até pela força do seu desempenho, né, da necessidade de desempenhar melhor, eles conseguem superar. É, os cotistas aprovados no vestibular não apresentam notas vexatórias comparadas ao desempenho dos outros candidatos. O ódio racial não se instalou, que também era outro receio grande, né? Como é que vocês veem todos esses dados, hein, Néia? Bom, você estava aqui falando e eu estava me lembrando dos meus 15 anos, 1900 e algum tempinho atrás, bem próximo. Eu me lembro que nessa época eu fazia o científico, não é? Eu sou do tempo ainda do científico. E a grande questão, o debate principal era sobre o divórcio. Então, um grupo muito grande sendo contra o divórcio. E naquela época eu ficava assim, inconformada, não é? Aí hoje eu fico vendo quanto tempo nós estamos debatendo essas mesmas questões. E é uma coisa tão fácil para se resolver. É só se ter boa vontade. O que queremos realmente para esse país? Não é um país igualitário? Então, por que não pensarmos mais e cedermos nessa questão de igualdade? Eu não consigo entender. Estamos no século XXI e um homem ser diminuído por outro homem por ter mais ou menos melanina. Eu acho até um absurdo quando a gente pensa nesse sentido. Por que não? O que a gente quer? Aliás, isso aí tem um aspecto curioso do que você acabou de dizer, porque há um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que é um estudo chamado Brasil 2022, que diz que até 2022 o Brasil será um país negro, porque você não consegue tornar um país ariano, mas ao mesmo tempo, você, na mesma proporção ou na mesma medida, você consegue misturar esse país e mestiçar esse país ao ponto que o Brasil vai chegar. E já há uma proposta de que o Brasil seja considerado também a sexta região do continente africano. Que são propostas interessantes porque são mais do que emblemáticas e simbólicas, elas têm realmente um poder efetivo, têm um poder. Imagine que na ONU, em 2023, o Brasil não será considerado um país branco. Não é? Será considerado um país negro. Mas isso aí só para fazer um parênteses sobre o que você estava falando, né? É curioso porque esse processo que a Néia também estava descrevendo, nós temos muita tranquilidade, quer dizer, o processo da abolição da escravatura, ele foi inconcluso, né? A abolição da escravatura não representou, de certa forma, de maneira cabal, a saída do cativeiro e a entrada na cidadania. A cidadania da população negra, ela foi construída muito lentamente, né? Até o próprio Gilberto Freire tem uma passagem que ele coloca que os negros, após a abolição, sofreram um racismo virulento. Ele próprio colocava isso em uma das suas passagens, dizendo que os negros, após a abolição, eram párias, dos quais nasciam outros e outros párias ali, sempre necessitados das questões sociais mais básicas, analfabetos, etc. E você compara com o período da imigração que estava acontecendo também na mesma época, né? O que representou a imigração de alemães, italianos, os próprios orientais para o Brasil, como ajudaram, né? Muitos lugares do Brasil, o desenvolvimento se deu muito pela colônia de imigrantes, né? Você chega hoje nas universidades brasileiras, muitos são netos, bisnetos de imigrantes que vieram para cá com a mão na frente e outra atrás. Tiveram que trabalhar muito, não sabiam nem falar o português. E veja a promoção que o Estado brasileiro os conferiu e o que ocorreu com as suas gerações futuras e, ao mesmo tempo, o que o Estado brasileiro não fez pela população negra, que estava ali também entrando numa pseudo-liberdade, uma liberdade sem os direitos básicos de cidadania, né? A população negra teve que resgatar a sua cidadania e isso foi marcante o papel da mulher negra, né? Que através do emprego como empregada doméstica foi resgatando, a primeira talvez que tenha resgatado essa dignidade através do trabalho doméstico, né? Mas o que representa a política de ação afirmativa nesse contexto? Ela representa esse reconhecimento do Estado brasileiro a todo esse processo histórico, entende? Quando o direito brasileiro reconhece, quando a sociedade brasileira reconhece a necessidade de instituir algum programa, algumas políticas de promoção aos direitos da população negra, é reconhecer, isso é uma coisa que precisa ficar bem nítida, que o racismo não acabou com a abolição da escravatura, que a população negra continuou sendo vítima de discriminações raciais, discriminações essas que são muito importantes para que a população negra permaneça espoliada e alijada de muitos direitos de cidadania, tal qual o direito à educação, que é o que a gente basicamente está falando aqui. É, mas uma coisa que eu já gostaria de extrapolar, até porque estava conversando com a Neia antes da gente vir para o estúdio, e ela gostaria de falar sobre isso também, é que essa política afirmativa, ela tem várias faces e ela é sempre questionada, sempre da mesma maneira, ou seja, vamos bater na justiça. Você citou o exemplo do reconhecimento no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a necessidade da Corte Máxima se pronunciar sobre essa questão, e nós temos agora que a Justiça Federal suspendeu os editais de incentivo à cultura negra lançados pelo Ministério da Cultura em novembro do ano passado por entender que eles representam uma prática racista. O valor total dessa linha de financiamento cultural é de 9 milhões de reais e os editais foram até agora a principal novidade da gestão de Marta Suplicy à frente da pasta da cultura, e que ela assumiu exatamente prometendo políticas de inclusão. E essa ação judicial, ela vai para um escritório de advocacia, preciso achar aqui o nome desse escritório de advocacia, que é advogado Pedro Leonel Pinto de Carvalho, do Maranhão, que ele está à frente de uma ação popular, quer dizer, que não é uma iniciativa do seu escritório, nem uma iniciativa pessoal de um advogado. E ele cita como réus a União, a FUNARTE, que é a Fundação Nacional das Artes, e a Fundação Biblioteca Nacional, que seriam os três, as molas propulsoras dessas políticas, dos 9 milhões de reais. O Humberto Adame, do Iara, também já se levantou contra essa decisão judicial, é um lutador, um batalhador. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, porque é muito recente. E, ao mesmo tempo, para as instituições do movimento negro, para as instituições voltadas para a questão cultural negra, isso é um retrocesso inimaginável. Estamos, durante todo esse tempo, lutando, não é, para que a cultura, principalmente a cultura afro-brasileira, tenha um espaço visível. E, de repente, somos pegos com essa questão. E para isso a gente não está calado, não. Amanhã mesmo, dia 23, a gente convida as pessoas que têm esse compromisso com a cultura afro-brasileira, às 15 horas, que compareçam a uma reunião que estamos fazendo na Avenida Rio Branco, número 257, fica na esquina da Rua Santa Luzia, sala 605. Repetindo, Avenida Rio Branco, número 257, sala 605, aqui no centro do Rio de Janeiro, para que juntos possamos encontrar caminhos de reverter tudo isso. Por quê? Os editais são primordiais para o avanço da nossa cultura dentro do nosso país. São vários editais, a Petrobras, a Funarte. Todos eles, a partir de todas essas nossas conquistas, abriram espaço para dar visibilidade à nossa cultura. E, de repente, vem alguém e coloca dessa forma, é um grande retrocesso. Por sinal, eu tenho analisado o Brasil, está passando por um grande retrocesso na questão das nossas igualdades étnicas. É bom a gente ficar de olho, porque tá muito complicado esse momento. Mas você diz o quê? Onde isso é mais sensível para a população, principalmente a população leiga, né, que está aqui, que não está acompanhando esse tipo de discriminação? Hoje eu particularmente tenho acompanhado algumas posições dentro do Congresso Nacional e que mostra que nós estamos passando por um retrocesso histórico. Essa posição agora da tanto em relação a esse cancelamento do feriado do 20 de novembro, que foi uma conquista dos movimentos negros, dos movimentos sociais nesse país. Então, como você mesmo colocou no início, nós estamos correndo o risco de perdermos o feriado do 20 de novembro. Isso alguma iniciativa na Câmara dos Deputados, no Congresso, sobre isso aí? Isso. Acabar com o feriado de 20 de novembro, dia de Zumbi? Isso. Que, na verdade, é o dia da afirmação, né? Da consciência. Porque essa discussão, se tem ou não feriado, é uma discussão que, para nós, ela é muito importante. Porque uma coisa é o dia da consciência negra e outra coisa é ser o dia com o feriado. Né? Geralmente, em algumas extensões que a gente vê pelo país, muitos municípios é feriado, em alguns estados é feriado, como aqui no Rio de Janeiro. Mas, assim, nós não temos um feriado nacional. Né? Nós temos aí um grande lutador, que é o senador Paulo Paim, que vem se esforçando para fazer disso um feriado nacional e tem dificuldade no Congresso Nacional. A maior delas é, sem dúvida alguma, o setor empresarial, que acha que tem mais um feriado no mês de novembro, pode acarretar prejuízos e etc. A retórica que ele usa lá, que eu acho interessante, é de que os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, tem o feriado de Martin Luther King. Né? Então, por que o Brasil também não poderia ter o feriado de Zumbi, o feriado nacional? Agora, essa questão que você tocou bem, que é a questão dos editais e a justiça, na questão do Ministério da Cultura, é importante ressaltar uma coisa. Essas medidas específicas de caráter de promoção da igualdade de grupos tradicionalmente excluídos, elas são medidas que sinalizam para uma outra forma de entender o direito. Uhum. Tá certo? Eu posso falar isso como jurista, com muita tranquilidade, que venho estudando esse assunto há muitos anos. Então, é uma outra forma de entender o direito, como você falou nisso. Ela não exclui as demais, elas incluem uma outra forma de ver o direito. Nem sempre as universidades brasileiras, as faculdades de direito, sobretudo, e a própria OAB, estão atentadas para essa formação do jurista. Eu falo isso, inclusive, como professor universitário. Sou professor de direitos humanos já há alguns anos. O que eu percebo é que, cada vez mais, os nossos alunos têm uma visão muito universalista do direito. Né? Não entendem a cultura, a norma jurídica, a própria interpretação da norma, como um processo no qual a gente não pode excluir um grupo que seja vulnerável historicamente a par de querer interpretar a lei de maneira universal. Então, quando me parece, quando o juiz tem uma decisão liminar para suspender os editais dizendo que é racismo, é como os juízes fizeram quando a gente começou com a política de cota aqui na UERJ, por exemplo. Vamos suspender a política de cota porque isso é racismo contra os candidatos brancos. Então, nós levamos aí 5-6 anos para convencer os magistrados de que não era. Muitos magistrados, inclusive, uma coisa interessante, que deram liminares, né, contra as políticas de cotas, anos depois reviram seu posicionamento e começaram a ser favoráveis à política de cotas. Desembargadores, inclusive. Aqui no Rio de Janeiro, nós vencemos o debate no órgão especial do Tribunal de Justiça por 16-6. Então, eu não tenho dúvida de que a magistratura, em algum momento, também vai avançar para isso. Mas é um processo. Eu sei que a Fundação Cultural Palmares vai se empenhar muito com o jurídico para reverter essa decisão. Tenho certeza que ela será revertida. Não tenho dúvida quanto a isso. A jurisprudência hoje nos acalenta nesse sentido, porque é um processo histórico de luta também, mas é um processo. Ele está no início, né? A primeira vez me parece que saem editais tão robustos. Tão robusto. E evidentemente que é um processo, vocês estão sendo pioneiros, vocês estão sendo vanguarda e vão enfrentar esses influxos aí, inclusive da própria justiça. É verdade. Né? Mas eu tenho certeza que no final disso essa liminar será derrubada e esses processos de editais específicos para a promoção da cultura negra, ou se fosse cultura indígena também, eles vão prevalecer. Está na argumentação do escritório de advocacia. Por que não faz então da cultura indígena? E daí? O fato de você não fazer um não quer dizer que você vai excluir o outro. Não. É importante você entender que a Constituição da República foi a própria Constituição que consagrou isso. Quando a Constituição fala em negro, em índio, em quilombola, sabe, em uma série de povos que construíram o Brasil e diz que isso é importante, é a própria Constituição que está apontando para o fato de que nós temos que reconhecer isso, que a justiça tem que reconhecer isso. Então eu penso que a Fundação Cultural Palmares deve fazer um bom trabalho e continuar militando junto com o Ministério da Cultura no sentido de reverter essas decisões. Com certeza. Toda certeza. Bem, essa questão que você falou da acusação primária, que é a acusação de racismo, ela é uma acusação também que serve para os dois lados. Da mesma forma que entra na justiça argumentando que essa linha de crédito cultural é racista, como a política de cotas raciais é racista, você também pode dizer que a postura desse escritório de advocacia e do juiz que der guarida a esse tipo de argumento é racista também. porque, como você explicou antes, essas políticas não são excludentes, ao contrário, não são antagônicas. Elas são complementares e elas corrigem aquelas distorções históricas ao longo do tempo. Mas voltando um pouquinho, eu queria que a Samara falasse um pouco, que ela está muito caladinha, parece até aluna da quinta série de universidade. Porque, na verdade, eu estou assim, aguardando para ver se vocês vão começar a falar a respeito das cotas sociais, porque eu acho que a questão, para mim, né, na verdade, foi por aí, né? Você levou azar, porque nós juntamos aqui dois negros e você, né, ficou na posição da cota social. Aí eu gosto da defesa da cota racial. Mas eu ia entrar exatamente nisso aí, porque esse documentário do qual você participou, eu estou vendo aqui que ele tem o apoio e patrocínio de uma série de empresas, Oi, sim, e outras empresas aqui, o metrô do Rio. A prefeitura endossa ou chancela esse trabalho, a Ancine também. Isso aí, de alguma forma, tem a ver com alguma política inclusiva ou alguma política afirmativa de financiar o trabalho de quem não tem acesso normalmente? Ou não tem nada a ver? Isso aqui foi um projeto, vocês entraram lá como qualquer um entra, como qualquer cineasta, e ganha o financiamento. Como é que foi isso? Olha, eu gostaria que a produtora Silvia pudesse responder melhor a respeito como funciona esse tipo de apoio, né? Porque eu acho que tem a ver com projetos, sim, de editais que você envia o seu filme, e aí tem alguns patrocínios, né? Sim, mas o documentário auxiliar em si, ele tem um foco em cima dos virando bicho, ou seja, entrando para a universidade, os calouros que vieram sem recursos, é isso? Na verdade, somos ao todo seis estudantes, né? E cada um com sua história, assim. E temos alunos que entraram por cotas raciais e alguns que entraram por cotas sociais, né? No meu caso foi cota social, eu estudei em escola pública a vida toda, né? Então, minha cota foi por aí, né? Sim, mas então, e aí você, nessa questão da cota, agora eu vou jogar você na fogueira, agora você saiu da frigideira e caiu no fogo, entendeu? Porque nós saímos das cotas raciais para as cotas sociais, como você estava querendo, e agora eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua experiência de vida mesmo. Pois é. Olha, assim, a minha opinião a respeito disso é que as cotas são uma medida provisória, né, para auxiliar, assim, os alunos, né, os estudantes que tiveram, de fato, poucos investimentos na educação, né, num período que se deveria, na verdade, ter a estrutura necessária para fazer o chamado vestibular, né, que, na verdade, é uma prova de vida, eu acho. Não é uma prova do que você sabe em um ano, é uma prova de vida, do quem é você, como você conseguiu aproveitar os seus estudos durante a sua vida, né? E como a gente sabe, a educação tem uma defasagem, né? Isso é um assunto já bastante debatido, né? A escola pública tem uma defasagem de ensino, de fato, e eu acho que é aí que entra a cota. E as cotas sociais, você acha que elas se estendem por onde mais? Além da educação, elas poderiam ser também alvo de ações em que outros setores, em que outras áreas da vida? Uhum. Olha, eu acho que, falando de mim, assim, eu acho que além da educação, né, na escola e tal, eu senti muita falta de acesso à cultura, em todos os sentidos. Então, talvez isso pudesse ser aplicado, talvez, em projetos relacionados à educação, a cursos, inclusive, relacionados a línguas, que acho que a gente também tem pouco acesso, talvez. Esse tipo de cursos que a gente, às vezes, não tem como, à medida, né, que vai sofisticando, né, o nível de conhecimento, você vai restringindo o acesso à grana, ao dinheiro. Exatamente. Não é isso? Esse que é o problema. E o mercado de trabalho? Você acha que deveria haver também uma separação de cotas, alguma coisa? Ou você acha que as pessoas, por serem, como a gente falou antes aqui, por serem dessa fatia, desse segmento social, e que alcançarem essa posição que alcançam graças à política de cotas, elas já estão habilitadas e qualificadas a qualquer tipo de luta? Eu acho que é mais por aí. Eu acho que, na verdade, a gente tem que se preparar para para, na verdade, isso, né? Entrar no mercado de trabalho preparado. Então, eu acho que não é necessário esse tipo de, né, de prioridade num setor. Você vê confusão frequente entre cota social e etnia, ou seja, sim, negro e pobre? Nessa... Sim, porque eu acho que tem uma coisa meio que de equivalência que eu acho que não é por aí, né? Sim. Eu acho que uma coisa é a questão étnica, que de fato, né, tiveram os povos negros, né, tiveram dificuldades durante muitos anos na nossa história, né, em estudar, e já passaram por diversas situações difíceis e tudo mais, mas eu acho que acima de tudo a questão social, assim, financeira, realmente econômica, e inclusive relacionada ao investimento na educação, né, eu acho que é por aí que as coisas se confundem um pouco. Sei. Porque Não, eu só queria... eu não queria interromper. Não, pode. Não, é porque ela está falando uma coisa muito importante. Quer dizer, nós estamos, na verdade, com outro paradigma, tanto para a educação quanto para a própria... E isso vai impactar, evidentemente, no mercado de trabalho. Já está impactando. Né? E esse novo paradigma, que é um paradigma inclusivo, um paradigma que procura assentar a questão da diversidade, embora a questão racial tenha sido assim a grande tensão, a gente não pode esquecer que existem outras tensões, por exemplo, a questão de gênero também no mercado de trabalho. Né? Temos agora aí a discussão sobre a questão LGBT, no próprio Congresso Nacional, na Comissão de Direitos Humanos. Existe uma série de questões que o mercado de trabalho no Brasil, infelizmente, ainda não está muito, não demonstra que está preparado para enfrentar. Né? Se a gente for conversar com as pessoas, até pelas próprias redes sociais, a gente sabe dos casos de discriminação que o mercado de trabalho tem para com pessoas negras, com homossexuais, para com mulheres, por exemplo, em cargos de chefia, que a gente quase nunca vê. Então eu penso que nós estamos num processo de inclusão, de promoção da diversidade para vários grupos que foram tradicionalmente excluídos, e eu penso que o mercado deve ser preparado para isso. Não pode ficar esperando muito que isso se dê assim, de uma maneira natural no mercado, que isso pode não ocorrer nunca. Aliás, Renato, isso aí, quer dizer, em cima desse novo cenário, nós já temos a figura jurídica do assédio moral, que é bem recente, né? Antes nós tínhamos o assédio sexual, que era uma coisa para proteger a mulher, não é? Não havia assédio sexual ao homem, né? Era assédio sexual, era a mulher, né? A secretária, a assessor, esse tipo de coisa. Agora você já tem um assédio moral que é em cima dessas questões que você está levantando, né? Exatamente. Então, o mercado, as empresas, elas precisam ser chamadas a uma coisa que é importante, que as empresas todas têm que ter, que é a sua responsabilidade social. É verdade. Agora, quando eu perguntei para a Samara sobre essa confusão entre a cota social e a cota racial, eu queria até que a Neia falasse um pouquinho sobre isso, é que a questão racial no Brasil sempre foi usada como questão social pelo poder dominante, pela estrutura dominante, não é? Que dizia, não, aqui nós somos uma democracia racial, para ver que os pretos são pobres. Não é? Quer dizer, então esse tipo de coisa, o preto conhece seu lugar, né? Aquela coisa do preto de alma branca, esse tipo de coisa. Esse tipo, né? Eu queria que você, que está na Fundação Palmares, falasse um pouco sobre isso. E existe uma frase para mim muito importante: repartir para governar. E no caso específico, se olharmos hoje a nossa sociedade, o que ela está fazendo? Existe essa briga, não é? Essa briga entre aspas, se as cotas devem ser sociais ou raciais. E ficamos brigando entre nós, entre não, é o social, é o racial. Quando, na verdade, são coisas distintas e que precisam ser solucionadas. Existe uma questão muito séria no Brasil, que é a questão social. Isso é uma coisa que nós temos que resolver a curto prazo. E existe uma coisa muito grave na nossa sociedade também, que é a questão racial. Então, às vezes, o que se percebe é que quando se mistura os dois temas, ficamos discutindo entre se a questão é social ou racial e não avançamos. Bom, existe esse quisto na nossa sociedade, que é uma população extremamente pobre, sem acesso a bens culturais, sem acesso à educação, que precisa ser, e essa questão precisa ser resolvida sim. Agora, paralelo a isso, existe uma questão histórica muito grave, que é o racismo no nosso país, e que precisa ser tratado. Então, eu vejo que ao misturarmos os dois assuntos, colocando como um bloco único, nós deixamos de avançar. Estabelecemos a confusão, né? Seria impossível até essa confusão, né, a menos que fosse um objetivo pueril de querer dissociar a questão racial na questão social. Uhum. O Brasil é o país mais negro fora da África, o país que aboliu a escravidão por último. Uhum. Aqui, para cá, vieram um contingente enorme de população escravizada. Depois da abolição da escravatura, como nós já falamos, não houve uma política de integração da população negra, de cidadanização do afro-brasileiro já. Então, impossível que o Brasil não tivesse questões sociais sérias para resolver, por um lado, e tivesse questões raciais sérias para resolver, por outro. Mais do que buscar a contradição entre essas duas questões, entre essas duas categorias, aí, a social e a racial, seria, no caso, buscar resolvê-las. Nós somos um país cheio de contradições. Quem dera se a gente tivesse um problema só, nós temos vários. Temos que procurar resolver todos. Quem dera, né? Se fôssemos a Dinamarca. Se fosse só social para nós negros, seria maravilhoso. Ah, não, no meu país não tem isso, né? É verdade. Agora, uma coisa interessante é que o Brasil, o Rio de Janeiro, vamos fazer uma coisa particular aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, com a descoberta do cemitério dos pretos novos ali, que mostrou, isso deu, como diz o Giovanni Harvey, isso trouxe materialidade à escravidão brasileira, porque sempre você aprende, é Rugendas, Debré, as gravuras. Aquilo ali não, aquilo é osso. Aquilo ali é gente que está enterrada ali, não é enterrada, jogada ali. Então, isso mostrou que uma população muito grande do Rio de Janeiro foi morreu por descaso e foi enterrada ali, jogada ali de qualquer maneira. E antropólogos já chegaram à conclusão de que o Rio de Janeiro, durante um bom período da sua história, teve uma população majoritariamente negra. Uhum. Porque eram poucos os que mandavam, eram brancos, e o resto era todo preto mesmo, cara. Eram negros que estavam aí. Você trazendo isso para hoje, daquele tempo para hoje, com a inclusão da classe D e a classe C num consumo mais sofisticado, o que você tem detectado pelo IBGE é uma classe média nova, majoritariamente negra, também. Mas, por outro lado, o que o IBGE considera classe média é que ganha acima de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. Então, não é propriamente uma classe média, mas é uma classe média em termos brasileiros. É classe média, dois salários mínimos por aí, é classe média. Como é que vocês veem essa realidade em cima de questões como essa questão que o advogado levanta lá no Maranhão? Ele diz, olha, não pode ter cota para esse tipo de coisa, que isso é racismo. Como é que vocês veem essa questão? Olha, eu vejo com muita tranquilidade, como eu falei, é um processo. Primeiro que sim, esse resultado dessa emergente nova classe social que está chegando com um contingente expressivo de população negra, era esperado. Como os negros brasileiros, eles estão muito concentrados na população mais pobre, né? No momento em que o país estabilizasse a economia e começasse as políticas sociais a surtirem algum tipo de efeito, evidentemente que parcela significativa dessa população mais pobre e a população negra nela ascenderia socialmente de algum modo, né? Já era esperado. O que a gente não pode confundir é que isso seja significativamente importante para o combate ao racismo, que é outra coisa. Política social, pobreza, de uma maneira geral, a gente vai, com política social, enfrentar. Racismo é uma outra discussão que a gente precisa ter. O Canéia estava falando ainda. Né? Então, e dentro da própria questão social e econômica, é importante saber. Chegar à classe média é uma coisa, se manter na classe média é outra coisa. Né? Que os próprios economistas abordam. E isso leva a uma outra indagação, que é a confusão que se faz no Brasil hoje entre cidadania e consumo. Exatamente. O cidadão é o consumidor. Se não é consumidor, se o cara tem um cartão de crédito, qualquer que seja, ou um cartão de débito que seja, ele é um cidadão. Se ele não tem, ele não é um cidadão. Como é que vocês veem essa questão? Essa questão do nosso sistema capitalista, que prega essa questão do ter, né? Praticamente em detrimento. Agora, isso vitima mais os negros, os índios, não é? Os pobres são mais vitimados. Daí a importância de programas como esse, para a gente poder debater assuntos assim e poder esclarecer uma população, que é essa questão que você levantou bem. Quer dizer, o fato de você ser ou não consumidor não pode, de certa forma, minimizar em nada a sua cidadania. né, que ela transcende a isso. O fato de você estar consumindo ou não, não pode de maneira alguma retirar da pessoa aspectos intrínsecos que ela tem por ser pessoa, né? Fala aí um pouquinho, né, você... Eu estava aqui lembrando, talvez como um resumo disso tudo, de uma frase do saudoso Luiz Carlos da Vila, em uma de suas canções. Sim. É preciso a atitude de assumir a negritude para ser muito mais Brasil. Enquanto essa população majoritariamente negra que forma o nosso país não puder ser vista nos meios de comunicação, não tiver acesso aos bens culturais, nós vamos ser eternamente escravizados. Então, é necessário mudar a nossa postura. Ou então, esse Brasil não vai para frente, infelizmente. Não vamos sair desse dilema, né? A verdade é que o Brasil é sempre o país do futuro porque não resolve essas questões. Claro. Né? Reforma agrária, essas coisas que a gente nasce, cresce, morre ouvindo isso aí, né? A vida inteira. Samara, é a questão do pobre, da inclusão social, essa questão da nova classe média que se forma. E isso é ilusório ou você percebe que as pessoas realmente estão com poder aquisitivo melhor, estão gastando mais e estão tendo mais consciência disso? Olha, eu acredito que é um pouco ilusório, assim, porque eu acho que existem algumas facilidades que estão sendo dadas para as pessoas, para a sociedade de uma maneira geral, para essa ilusão de que as pessoas estão, na verdade, podendo consumir mais, mas a gente sabe que não é exatamente assim, né? Existem vários endividamentos, a gente, né, se endivida com esses cartões de crédito aí, então acho que não é exatamente isso. Isso, inclusive, leva a uma questão interessante, que os vendedores das grandes lojas, essas lojas que são mega, né? Tipo, não vou citar nome aqui, não interessa, mas os vendedores, eles já estão aprendendo, já são instruídos a pegar o cliente e instruir o cliente a tirar um segundo cartão para ele poder dividir a compra em dois cartões, porque o limite de um cartão é baixo. Mas se ele tiver, entendeu? Quer dizer, ele tem um cartão de um banco e o cartão dele dá um limite de R$300 ou R$500 para ele, para financiar. Mas se ele tiver dois e o outro tiver R$300 ou R$500, ele já pode comprar uma geladeira financiada nos dois cartões e parcelar. A dividir a compra, né? Como diz no geral aí, no comum. Isso mostra que o mercado está mais preparado do que o consumidor para essa relação, não é não? É uma sanha por consumo, né? Uma sociedade de massas em que a lei e essa cultura do consumo. Mas a gente quer que debates como esses, como você está falando, apontem no sentido de que não é tudo por aí, né? A cidadania no Brasil também precisa melhorar bastante, o consumo melhorou bastante, está aí o Código de Defesa do Consumidor funcionando da maneira que funciona, ainda não é desejável, mas funciona em muitos aspectos, mas existem outros aspectos de cidadania, porque quando a economia avança por um lado, os direitos humanos tendem a não avançar muito por outros, e a nossa preocupação é sempre que os direitos humanos avancem também, né? É porque o consumo é excludente, né? Ele não é includente. Exatamente, né? Então a gente quer que os direitos humanos, o grande desafio, eu acho, para o Brasil nesse início de século, é crescer, sim, é desenvolver-se, sim, mas com promoção da cidadania. Senão vai acontecer igual aconteceu na época da ditadura militar, com o milagre econômico. O Brasil cresceu potencialmente muito, um dos países que mais cresceu, o país era agrário, década de 30, veio para a década de 70 já como uma das grandes potências do planeta. E poucas pessoas se locupletaram desse processo. A grande população brasileira ficou de fora do processo que se deu de enriquecimento do país, de industrialização do país. O que a gente está vendo agora é um novo ciclo de crescimento, né, que vem aí atravessando 10 anos já. E o que a gente quer é que, para esse novo ciclo de crescimento, o desafio para esse século é crescer, sim, mas respeitando o meio ambiente, promovendo a cidadania dos grupos socialmente excluídos, e que essas pessoas não tenham que ser julgadas simplesmente pelo cartão de crédito que elas têm, mas sim pelos direitos à cidadania que elas possam alcançar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui a respeito de talvez uma pesquisa, assim, sobre o que é consumido, na verdade, o que tem sido consumido, o que essas massas consomem, né? Porque se a gente fosse analisar, por exemplo, o consumo cultural na cidade, é feito, como é feito, né? Uhum. Se o consumo está aumentando, será que nesse sentido não seria interessante analisar se o consumo cultural, no sentido de visitar, sei lá, museus e outros né, centros culturais e, enfim, shows, esse tipo de coisa, que na verdade enriquece, assim, acho que nesse sentido da educação, no sentido de inclusão, né, enriquece, assim, a população. De qualificação do cidadão, será, né, que isso está sendo consumido, né? Essa é uma pergunta aqui. E me chamou a atenção, eu estava aqui pensando em relação especificamente da cultura negra, não é? Alguns anos atrás, o Hilton Cobra, né, o presidente da Fundação Palmares, ele dirigiu e produziu Candaces. Sim. Foi uma peça, e eu me lembro que na época o valor do ingresso, se eu não me engano, era R$1 ou R$2. Então, através dos patrocínios, ele conseguiu diminuir o valor do ingresso. E no caso, a população foi. A população que assistiu Candaces foi uma massa muito grande. A resposta é incrível, né? A resposta foi imediata. Em primeiro lugar, porque eles se viam no que estavam assistindo. Um trabalho de extrema qualidade. Então, é possível produzir um trabalho de qualidade com artistas afrodescendentes, sim, não é? E o público dá essa resposta. Quer dizer, à medida que as produções tenham mais patrocínio, tenham mais... claro que o retorno para a população vai ser incrível. Sim, agora eu queria, então, para fechar o programa, lembrar que esse espetáculo, Candaces, ele não teve nenhum benefício racial. Ele teve o financiamento normal, que são, né, os projetos todos. Uhum. Mas nós estamos vendo agora essa questão que está na justiça, por causa desse advogado lá do Maranhão, de impedindo esses 9 milhões de reais para projetos culturais negros. Qual vai ser o futuro disso aí? O que, que você... Esse é o assunto que está agora para terminar o programa. O que, que você acha? É necessário, mais uma vez, eu digo que independente de partido político, independente da sua visão, a população favorável a essa questão compareça amanhã, nesse encontro, para darmos início a esse debate que é de suma importância para a cultura afro-brasileira dentro do nosso país. Vai ser na Rio Branco, esquina da Santa Luzia, não é isso? Isso. Qual é o número lá? Número 257. 257 a que horas? Às 15 horas. 15 horas, no meio da tarde, portanto, amanhã não perca esse encontro. Essa foi a Neia Daniel de Alcântara, representante da Fundação Cultural Palmares, aqui no Rio de Janeiro, que participou aqui. Eu agradeço a participação no debate aqui. Agradeço. Renato, você agora, eu queria que você encerrasse rapidinho também. Olha, a igualdade é um ideal da razão, né? As pessoas em sociedade, via de regra, não são iguais. Não são iguais, mas a igualdade é um ideal da razão. Então, nessa busca por igualdade, muitas vezes, para poder equilibrar, a gente tem que olhar para situações específicas e tratá-las de modo específico. Há na Constituição possibilidade de fazer isso, a depender da interpretação, no caso aí da magistratura. Eu penso que isso vai ser revertido no próprio processo jurisdicional. O país é democrático, as instituições estão funcionando, e eu penso que essa provocação feita por esse advogado, no final das contas, vai até ajudar o processo. Vai ser benéfico, os próximos editais poderão vir numa outra situação específica mais favorável. Legal. Esse foi o Renato Ferreira, advogado especialista em direitos humanos e mestre em políticas públicas, que atua junto ao Educafro. Agora a palavra final da Samara Viana. Meio minuto, Samara. Obrigada. Eu só queria pedir para a galera, se puder assistir aqui o documentário Virando Bicho, vai passar na programação do Canal Brasil, no dia 20 de junho, às 10 horas, e depois no dia 24 do 6, às 7 horas da noite. Programe sua televisão, 20 de junho, às 22 horas, é isso? Exatamente. Tá certo, Virando Bicho, lá no Canal Brasil. Samara, muito obrigado pela sua participação também. O Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Um ótimo dia para todos vocês. Até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.